Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Solitário, mas carrego o poder extraordinário de saber Um dia eu posso te reconhecer. Quem sabe ao dobrar uma esquina eu vou esbarrar com você. Quem sabe eu sou a sua menina. Quem sabe onde está você. Por isso eu me apaixono tanto. Em tudo bebo seu encanto. Cada pessoa revela, ilumina um pouco da estrada que me leva a você. Você é minha madrugada. E agora não vou mais sozinho. Você é a luz da minha vida, a luz do meu caminho, o sol, o som, a luz do meu caminho. Você é tudo o que eu quero. É tudo o que eu posso querer. Vou andando pelo mundo. Pareço triste e solitário. Mas carrego o poder extraordinário de saber. Um dia eu posso te reconhecer. Porque são meus esses diamantes. E se eu mereci sonhar? Deles amante, antes que a mão de Deus venha levar. Então eu me apaixono tanto. Em tudo vejo seu encanto. Cada pessoa revela, ilumina um pouco da estrada que me leva a você. Você é minha namorada. E agora não vou mais sozinho. Você é a luz da minha vida, a luz do meu caminho, o sol, o som, a luz do meu caminho, o sol, o sol, a luz do meu caminho, o sol. Fique em sintonia com o canal 2. Mora num beco da Alfama e chamo-lhe a madrugada, e chamo-lhe a madrugada. Mas ela de tão estouvada nem sabe como se chama. Nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, que é a mais alta da Alfama, que o sol primeiro inflama quando acorda à madrugada, quando acorda à madrugada. Mora numa água furtada, que é a mais alta da Alfama. E mesmo na madragoa ninguém compete com ela, ninguém compete com ela. Em que do alto da janela tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa. E a sua colcha amarela faz

história de amor. Mais terna amargura, o silêncio murmura uma história de amor. Canal 2 dá-lhe a melhor música. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Das a kid, kiket nem látunk már régen. Canal 2. Trago uma rosa vermelha aberta dentro do peito, e já nem sei se é comigo, se é contigo que eu me deito. Minha rosa vermelha mais parece uma romã, pois quando aberta de noite não se fecha de manhã. Trago uma rosa vermelha na minha boca encarnada, quem me dera ser abelha na tua boca. Trago uma rosa vermelha, não preciso de mais nada. Pus uma rosa vermelha na fogueira do teu rosto. Mereço ser condenada por crime de fogo posto. Trago uma rosa vermelha, que é a minha condenação. Condenada à vida inteira, à fogueira da paixão. Trago uma rosa vermelha, atrevida e perfumada. É uma rosa vaidosa, minha 2, da Antena Web. Quando for grande você, quero ser um realejo, ter um pedaço de terra, fogo que salta o braseiro, dormir no fundo da serra, quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música ao som do realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão, quero ser um realejo. Quando for grande você, quero ser um realejo, colher amendo em telhados, na banana as andorinhas, dobrar o cabo do mundo, quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música, o som do realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música, o som do realejo. For grande você, quero ser um realejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão, quero ser um realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música, o som realejo. Carteira em bicicleta, leva recados de amor, vem o sono com a música, o sono do realejo. Deixa-os viver assim, que nos importa o amor dos outros. Tudo que tem princípio há de ter fim. Deixa-os amar em paz, porque são loucos como nós ainda somos, e amam como nós também amamos. Jovens como nós também já fomos, namoram como nós já namoramos, trazem na boca em cada beijo um grito, grito de dor que o seu amor ilude. O amor e uma cabana é tão bonito quando se tem nas mãos a juventude. Na vida há poucos, breves como cantar a cotovia. Deixa-os amar em paz, porque são loucos como nós fomos um dia. Thank you.